Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos, sejam bem-vindos, muito bem-vindos a mais um Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Ora, a emissão de hoje vai ser uma exceção no nosso programa. Isto porque eu só irei intervir esta vez, não irei intervir mais vez nenhuma. E porquê? Porque o nosso tempo é limitado e o que eu tenho para lhe mostrar até demora mais que 30 minutos, mas. Enfim, é o que eu tenho então para lhe trazer. A obra completa dos Vangelis, Mask, que tem a totalidade de 6 partes, 6 movimentos. Ora, isto é quase como uma obra clássica, não é? Os Vangelis, da Grécia, são especialistas na música instrumental. E daí que eu os tenho escolhido para a obra de hoje, que irá ter então um tempo superior a 30 minutos, e desde já apresento as minhas sinceras desculpas, mas enfim, tem mesmo de ser, para mostrarmos a obra completa, tem mesmo de ser. Mostrar só pela metade ou só alguns dos números podia ser, mas preferi fazer uma emissão diferente. Resta-me então desejar-lhe uma boa tarde, esperar que tenha tudo bom e que. Espero que goste destes 6 movimentos de Mask, uma obra composta pelos Vangelis na década de 80, compostas para não estar a cometer nenhum erro, a transmitir-lhe nenhuma informação errada. Mas foi aqui, sem dúvida, tocada pelos Vangelis, interpretada pelos Vangelis, na década de 80. Vamos escutar Mask e os seus 6 movimentos. Fique bem, tenha a continuação de uma boa tarde. Depois do final da nota 7, arranca sertanejo pop universitário. Fique bem e até de hoje a 7 dias. Thank you.